aí, galera? Estamos aqui de volta para mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Deixar um abraço aqui para a galera do Rock de Feira de Santana, especial para o Quintela, o cara, a mente por trás do November's Rock, festival que esse ano completou 10 anos, muita raça. Parabéns para ele, porque não é fácil fazer um evento desse tamanho. Vamos então para os lançamentos da semana. Banda Soundscares com Reason to Fight. Las Leganas, da Argentina. Metal Church, classicão, hein? Stout, de Taquara, no Rio Grande do Sul. Grande presente que eu recebi aqui deles. Camiseta, CD, paleta, adesivo, bacana demais. E de Feira de Santana, né, para fechar o bloco em grande estilo, a banda Conjura e Papo Reto, meu amigo Hulk, a galera da Papo Reto aí, na atividade, som bem legal. Então vamos nessa aí, primeiro bloco do Panela do Rock. Taking you, I hear it in your voice, so ridden with shame from what's ailing you. I won't give up, so don't give in. You're falling down, but you can rise again. Fire! cuánto cuesta a veces mantenerse en la cuerda floja de esta vida loca. Los carteles del camino nos señalan el destino, pero yo quiero ir monte a través y cicatrices en mis pies. Señalan el destino. Yo quiero ir monte atrás. funcionários. Sirvam aos vossos senhores, patrões, como se estivessem servindo ao Senhor. Esse é o primeiro bloco, vamos aí agora então para o segundo, mais lançamentos, agora com a assessoria da SE, assessoria do Grande Gil, banda Revo com Repressão, sugestão lá do Toca Aí o Wall, da Silvia Sussekind, Junoplast Cave de Belém, Escrota com participação do Cordel do Fogo Encantado e Broken Bonnet. Então, mais um blocão de lançamentos agora aí com as assessorias do Toca Aí Wall e SE Assessoria do Grande Rio. Vamos nessa? Eu vivo caminhando por calçadas imperfeitas desde o início de tudo. Eu andei pelo mundo e sempre busquei o mesmo objetivo. Mas tentaram me tirar daqui, acorrentado, apedrejado eu fui. Mas tentaram me reprimir, só que as minhas ideias já tinham sido implantadas. Minhas ideias já estavam articuladas. Me consome. voa distante de tudo o que há. Voa, voa para longe até a fúria te cegar. O sentimento é antigo, dominou o céu, dominou a tribo. A sensação é única, espalhou na chuva, espalhou na raiva. Consome, me tira o sono, me tira a fome. Pesadelo sem fim, preciso sair, preciso sair. Imperfeitas, desde o início de tudo, eu andei pelo mundo e sempre busquei o mesmo objetivo. Mas tentaram me tirar daqui, acorrentado, apedrejado eu fui. Mas tentaram me reprimir, só que as minhas ideias já tinham sido implantadas. I'm gonna fight against my enemy, but he is mine. Esses foram os lançamentos da semana. São os novos aí, para quem insiste em dizer que o rock morreu. Bandas de Feira de Santana, de Belém, de Marabá. Então, estamos aí na atividade, né? Da nossa parte a gente faz. Você tem que abrir a sua mente para curtir o novo. Por falar em curtir o novo, tem que curtir também a essência do rock and roll e suas histórias. Com vocês agora, blues um pouco mais, com o Dr. Ray narrando a coluna de Roberto Chalub, da banda Cordyceps de Goiás. Hoje falando sobre o baixo no blues, e na sequência tem Jaco Pastorius e Pino Paladino e John Mayer. Vamos nessa, blues um pouco mais com vocês. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalub. Episódio 33, The Bass in Blues. Muitas pessoas até hoje me perguntam qual a função do contrabaixo em uma banda, ou qual a diferença de uma guitarra para um baixo, e até por que o baixista nunca aparece. A verdade é que aquele instrumento de três cordas popularizado por Domenico Dragonetti nas orquestras do século XVIII se transformou no principal elo de ligação entre a cadência rítmica dos instrumentos de percussão com os instrumentos melódicos como violão, piano, gaita harmônica, saxofone, etc., vindo a se tornar elemento essencial à sonoridade de qualquer banda ou conjunto musical. Com a eletrificação dos instrumentos na primeira metade do século XX, o contrabaixo também recebeu a sua versão elétrica, menor, mais leve, mais prático do que a versão acústica, que chega a alcançar medidas superiores a 1,80 m e pesar mais de 10 kg. Isso facilitou para que as big bands de jazz e blues adotassem o baixo elétrico e o popularizassem junto com a guitarra nas apresentações ao vivo e gravações. Pela evolução melódica e timbres mais agudos, aliados à virtuose dos músicos, a guitarra, teclados e gaita chamam mais a atenção do ouvinte de boa música. Mas nem por isso o contrabaixo e os chamados bassmen são ofuscados no blues e jazz, havendo inúmeros nomes de destaque no instrumento que alcançaram a fama e sucesso tocando contrabaixo. James Jamerson, de 1936 a 1983, iniciou seus estudos no contrabaixo acústico ainda com 15 anos na Northwestern High School em Detroit, vindo logo a se apresentar nas principais casas de shows de blues e jazz da cidade, até chegar a ser contratado como um músico de estúdio da grandiosa Motown. Lá, ele integrou um grupo de músicos profissionais que se autodenominava The Funky Brothers, por difundirem o swing do rhythm and blues com a presença marcante do contrabaixo, que fugia dos padrões melódicos da época, estilo esse que futuramente ficou reconhecido como funk americano, influenciando diretamente baixistas como Bernard Odom, de James Brown, Bootsy Collins, Bernard Edwards, da banda Chic, John Paul Jones, do Led Zeppelin, e até Flea, da Red Hot Chili Peppers. Jaco Pastorius era filho do baterista John Francis Pastorius II, o que naturalmente o aproximou da música e estudos musicais ainda criança. Inicialmente aprendeu a tocar bateria e passou para o contrabaixo no início dos anos 70. Em 1974, passou a integrar a banda de Pat Metheny, onde gravaram juntos o primeiro álbum de Pastorius, que levou o título de Jaco. A partir de então, passou a ser reconhecido como um dos baixistas mais brilhantes de todos os tempos, se não o melhor do mundo, primeiro e único, gravando com os principais nomes do jazz e blues da época. Jaco Pastorius tinha como grande sonho montar e liderar a sua própria big band, criando então a banda Word of Mouth, que chegou a realizar apresentações ao vivo por todo o mundo, com seu baixo liderando a orquestração de 21 músicos. A sua carreira e vida foram interrompidas precocemente quando ele tinha apenas 35 anos de idade, quando foi brutalmente espancado na porta de um bar em Wilton Manors, Flórida. Jaco Pastorius sofreu diversas fraturas no rosto que levaram a uma hemorragia cerebral, sendo que os médicos decidiram desligar os aparelhos que o mantinham respirando sem nenhuma reação cerebral no dia 21 de setembro de 1987. Pino Palladino, sem sombra de qualquer dúvida, é o nome mais expressivo do contrabaixo de blues e jazz, ainda em atividade intensa. Como músico contratado, desenvolveu arranjos de contrabaixo e tocou junto com Paul Young, Pink Floyd e Eric Clapton, vindo a integrar a banda John Mayer Trio, junto com o baterista Steve Jordan em 2004. Projeto esse que levou John Mayer a ser reconhecido mundialmente como um dos principais bluesmen da atualidade. Além disso, formou o trio de funk rock Phillips Size Palladino e passou a integrar como baixista convidado a banda The Who após a morte do também lendário baixista John Entwistle. Até o momento, Pino Palladino obteve 3 indicações ao Grammy Awards como melhor instrumentista e recebeu uma premiação de melhor disco de Rhythm and Blues por seu álbum Really Love. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Foi blues e um pouco mais, porque blues faz bem para a saúde. Duas músicas ao vivo aí, Jaco Pastorius, né, cara fera do blues, nos deixou muito cedo. O outro também que nos deixou foi o John Mayer, mas aí destacando o baixo de Pino Palladino. Então isso aí para te preparar porque vem a seguir. Sugestão aí do grande Luciano Taru, lá de Riacima, Minas Gerais. Vamos para um set ao vivo aqui com o Uriah Heep, gravado em Shepperton, em 1974. Uriah Heep, na época, com David Byron nos vocais, Ken Hensley nos teclados, Lee Kerslake na bateria, Gary Train no baixo e Mickey Box nas guitarras. Set ao vivo, 30 minutinhos aí de Uriah Heep, arrebentando em 1974, Live at Shepperton, raridade aqui no Panela do Rock. Vamos nessa. This one's called So Tired. One, two, I want to do that. Time.

a new album. One featuring Mr. Hensley as well as Mr. Vox playing the solos. He's going to play the one in the middle and Mick's going to play the one at the end. There's a tune called I Won't Mind. Thank you. We said we'd do something for you at the end of the show that was just for you. We'd like to thank each and every one of you for coming and taking the time out to visit us in Shepparton, because we really appreciate it. And we're going to do this old nostalgic song from around about 1957, which is dedicated to every one of you. And it starts with a new. Gonna write a little letter, gonna mail it to my local DJ. As a writer, never written, I want my job to play. So roll over and roll, I'm gonna do it again today. Now the traffic flies and then the jukebox blows a few. Hard is a rhythm and the soul keeps singing the blues. So roll over and roll, and tell the jukebox to do. Run on the bank on, run on the bank on, run on the bank on, till the dusk of the new world. over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Yeah. Roll over, Beethoven. Tell Tchaikovsky about this one. Come on. One for the money, two for the show. You get ready now, fuck it, let go. Step up and say to you. You can do anything, but lay out the bubble and say to you. Step in my face, put my booze all over the place. Do anything you wanna do. And if you close, step my blue set to you. You can do anything, but they are. He goes up. Raridade aí no Panela do Rock. Por falar em raridade, uma daquelas relíquias escondidas, pouco falada, a gente vai trazendo a íntegra também, o álbum do Scorpions, Rock Believer, de 2022, lançado em 25 de fevereiro de 2022. Porra, é Scorpions raiz mesmo, assim, bem legal, vamos tocar ele na íntegra aqui. E hoje eu tô com preguiça, os pedidos que seriam essa semana vão... A semana que vem, a galera do Churrascão da Daphne lá, André, João Descan, Renato, Luiz Omar, a galera do Rock em Feira de Santana, deixar aqui meu abraço para todo mundo, especial para meu amigo Du em BH, e não vou mandar abraço para mais ninguém não. Se quiser aí, sinta-se abraçado, se não, tá legal também. Então vamos nessa, Rock Believer, Scorpions 2022, na íntegra. crawl until you walk. You make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. We go from here to everywhere, so many moments that we share of all the love we give and take. Love came to me so many ways, no matter what some haters say. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Our dreams away. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Scream, scream, I'm a rock believer. Scream, scream, scream, scream. sings a lullaby. Let me long to the young ones. Take your dreams and find the seventh son. As innocent as it can be, your inner freedom's shining on. Take your love and find the seventh sun. Your innermost freedom's shining on. To lead the way to the seventh sun. Sun is throwing shadows, a child is born, a man has died, a time of joy, a time to cry. The voice of love, the only one, your soul will always shine in the seventh sun. In the seventh sun. In the seventh sun. In the seventh sun. Seven, seven. things you do. Brother, from another mother, storming out in of the wild girl, the call of the wild. I wanna spend the night, yeah, right by your side. with your head up in the clouds. You try to win the race. You're the leader of the pack. Always the candle keeps burning from both ends until it's blowing out with a bang. When you think you know the game, you don't know anything at all. You cross the red line once again. Free fall. Hope you've learned your lesson well, my friend. 'Cause there will always be a second chance. When you know where you come from, you know where you're going, just because you're a child of your time. When you know where you come from, you beg not for no one, just be true to yourself, it's your life. With your head up in the clouds, your angels by your side, someone out there keeps your dreams alive. The candle keeps burning from both ends, and the road calls your name once again. When you know where you come from, you know. Flashing all the time, and only you can stop your downfall. When you know where you come from, you know where you're going, just because you're a child of your time. When you your life. begin to shine for your heart. Encerra aqui minha participação nessa edição do Panela do Rock, essa raridade aí escondida aí nos nichos do rock and roll, né? Scorpions, é sempre bom ouvir Scorpions. E na sequência tem o Ariel com Especial Express, Ariel da banda Crudo Harmônico da Argentina, fechando o Panela do Rock de hoje. Vejo vocês, escuto vocês, falo com vocês a semana que vem. Um abraço, espero que você tenha curtido, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Um abraço! Bienvenidos una vez más a Special Express. Quienes habla, Ariel Fernández desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, acá estoy en una tarde lluviosa, pero bueno, esta vez vamos a festejar 10 programas del especial y vamos a hacerlo con lo que más nos gusta, que es el rock and roll. Bueno, muchas estrellas de rock, maestros de la música, próceres que tienen participaciones en otros lados, en otras bandas. O tal vez solistas también, cuando son bandas muy famosas, siempre algún integrante hace su camino solista. Bueno, en este caso Coverdale Page, o sea, David Coverdale, que actualmente comentó que se retiraba, lamentablemente, de la escena, y Jimmy Page en el 93 se unieron para hacer un solo disco muy bueno, muy recomendable, y vamos a escuchar ahora mismo un tema de ahí que se llama Easy Does It, por Coverdale Page, música. See? Bien, ese mismo año Robert Plant saca su disco solista Fate of Nation, muy buen disco. Ya tenía un... era como que la búsqueda ya la había definido más en la música que quería hacer. Siempre la búsqueda del rock mezclado con otras cosas, como pasaba con Zeppelin. Y de ese disco vamos a escuchar el primer tema, que se llama Calling to You, por Robert Plant. Waiting to be, oh, a little breath. Bueno, como habrán dicho, este es el bloque dedicado a las estrellas del rock, los maestros del rock, pero siempre en distintas bandas, no en las que ellos brillaron más. En este caso, Tony Kaye aparece en la banda Detectives de 1977, en el primer disco, el cantante muy conocido Desbarres, Michael Desbarres. Y vamos a escuchar el tema que tiene mucha onda Zeppelin, bueno, también es del mismo discográfico, Swan Song, el mismo sello, y se llama Grim Reaper. Deeper. Bueno, seguimos con un bonus track, porque bueno, acá ya no hay ninguna estrella famosa o maestro que haya hecho algo original, porque es el caso de Billy Squier, que es, tiene, maneja muy bien este estilo, ¿no? Aunque en la época que él empezó tenía más que ver con Queen, con bandas, con música más pop. Pero bueno, acá tiene una onda zeppeliniana, digamos. Y bueno, creo que lo conocerán por internet más que nada. Pero es muy buen cantante y bueno, buen compositor. Así que lo vamos a escuchar en el 81 con su tema Lonely is the Night. Bueno, bárbaro, ahí ya terminamos el bloque y festejo de estos 10 programas. Esperemos que sean mucho más. Y esperemos ya encontrarnos. Vamos a hacer alguna especial con Debbie en vivo. Así que le mandamos saludos. También le mandamos saludos a Seba González de esa computación. Lo pueden encontrar en el Instagram pc.computación y en lococople.producciones. En ese Instagram estamos nosotros con toda la información de este programa. Bien, vamos a seguir con lo último. Bien, esto sería la rareza del día, que es una banda de Filadelfia que grabó un solo disco, por lo que no hay mucha información en internet. Lo que tengo acá es Second One. Son de Estados Unidos, obviamente Filadelfia. Hacen rock, funk, soul. Y el disco se llama Metropolis, de 1980. El primer tema es el que vamos a escuchar, Impossible to Say, que es bastante original, me gusta. Y tiene dos partes, como la linda rítmica, muy original. La verdad que es de esas rarezas que me gusta mostrar y compartir. Así que bueno, nos vamos con este tema hasta la próxima emisión. Y nada, espero que anden bien. Saludos para todos. Impossible to say.